faz as suas malas cansadas juntou. Usou a chave, seus cães e gatos beijou. Mas seu sorriso e o meu são bolhas livres e gente humilde tem tempo mais livre. Pois a sandália no campo com as tralhas guardou, só aguardava o melhor que esperava chegou. Teu sorriso e o meu, e gente humilde tem tempo mais livre tem. Olha pra trás, chegou meio depois, suas flores, cores. Fique com as flores que a mesa se faz de ti nunca mais. Hoje dor não é mais que nós dois. Hoje dor não é mais que nós dois. Pra trás chegou meio depois, suas flores, cores. Fique com as flores que a mesa se faz, longe de mim nunca mais. Ouve, dor não é mais que nós dois.